em ser feliz. Há um tempo a pensar entre o amor e a dor. Há um caminho a seguir. Uma ladeira de pedra seguindo a linha do destino. Olhando o azul do céu com minha tribo vou seguindo. Pedindo a paz aos meus guerreiros de responsa. O viajante do universo tá sempre alerta. Farda que sempre declaro causa a humanidade e a irmandade black. Isso aí que é pilantragem, mas tudo que se diz a paz. Eu vou que vou no gás, não satisfeito, meto os peito. Olho no espelho, o retrato da favela em chamas, na lama. Ei, mais uma lei a quem não tem nenhuma condição. Ei, não, John, não quero mais essa situação. Eu vou mantendo firme e forte o meu coração. Olha lá, mano, a ave branca que já vai passar. Será que é notícia que o mundo vai mudar? Eu tenho fé, eu sei que é, não é mais ilusão. É a certeza de vitória, a nossa nação. Entre o amor e a dor, o coração se aperta. A quebrada está minada como um campo de guerra. Pisou errado, é mal, pode levar um balaço. O resultado é sequela, sua vida vai pro espaço. Como eu queria que não fosse assim, mas o diabo veste preto e planeja seu fim. Me lembro bem do mal feito, feito com aquele sujeito. E as coronhadas na cara e as futurnadas no peito, vixe. Eu quero até esquecer, não vale a pena lembranças que só fazem sofrer. Tô na fé, tô na fé, tô pro que der e vier. Firme e forte na rima, vão prosseguindo de pé. Tenho certeza que o mundo ainda pode mudar, não pode parar. Eu tenho forças pra lutar. Eita nós, ouça a voz da revolução. Pedindo paz nas quebradas e entre os nossos irmãos. Imagine pra você que não busca paz. Se liga, truta, o relógio da quebrada não para. Quando você perceber com 23 anos de vida na cara, cá pra nós, talvez o erro esteja em você. Que há muito tempo parou de sonhar, deixou esquecer dos conselhos dos seus pais. Quem diria que pra crescer tem que estudar pra vencer o dia. Mais conselhos de dado, de nada adiantou. O que tinha de bom no coração o vento levou. Levou pra longe, agora só maldade esconde. Pegou o bonde pro oposto do horizonte. Para até louco, fiz, maluco não pensou. Que entre o amor e a dor, o coração não escutou. No meio da multidão, maluco veio e atirou. E atirou, aí é treta. Epa, pera lá, muita calma nessa hora. Vai, não deixa brecha, nego, então colabora. É, aí cê pensa, né, que tudo tá perdido. Largado no mundo, jogado pras cobras, assim vai seguindo. Verde, o vermelho, o amarelo, a paulinha flora. Agarrado no cadeião e os pensamentos lá fora. Muito amor ao pecou, que na dor não lembrou. Bem humilde, o Senhor Jesus Cristo levou. Vários na função de Abraão a Isaac. Pra sustentar o ego e não quebrar o lacre. Só cê foi o valor, é. Real, lá no topo do morro da doce do Pedregal. No que tô legal, no desprezo eu encontro amparo. Acolhido pelo que por todos se foi no calvário. Isso sem cessar, sem parar, sem vacilar. Simplesmente, simplesmente por amar. Mas a paz em nossas quebradas, entre os meus irmãos.